Eu vou entrar no teu tabernáculo e vou cantar uma nova canção. Sim, cantarei ao Senhor que é a minha força, ao Deus da minha vida eu sempre vou cantar. Eu vou entrar no teu tabernáculo e vou cantar uma nova canção. Sim, cantarei ao Senhor que é a minha força, ao Deus da minha vida eu sempre vou cantar. Maravilhas entre